Quadrantes do Sul, o folclore regional, o nativismo gaúcho e o melhor da música latino-americana. Apresentação, Maria Luísa Benite. O que será que vem a única? Meus amores, olha só, estamos aí de volta neste domingo maravilhoso, trazendo boa música do Rio Grande para vocês. Walter Moraes cantando Tordilho Negro, é tudo de bom. E são as armas que conheço com José Cláudio Machado. Esta é a música da Guaíba. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 720 AM, 101.3 FM. E em qualquer lugar do mundo, guaíba.com.br. No top de 5 segundos, correspondente Guaíba Sati. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Lila Vieira e Sinara Félix. Confira nesta edição. Previsão do tempo. Neste sábado, o tempo é ensolarado de norte a sul. Agora, na rua Caldas Júnior, 19 graus. Ouça novamente o correspondente Guaíba, neste sábado, à 1 da tarde. Minuto Rural. Sandro Fávero. Os integrantes da Câmara Setorial da Apicultura voltaram a se reunir presencialmente na sede da Secretaria da Agricultura para reativar o colegiado e definir seus próximos trabalhos. Foi solicitada à Emater uma apresentação com dados da situação da apicultura no Rio Grande do Sul e à Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura a constituição de um fórum de discussão sobre meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Também será feito um convite ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para participar da Câmara. A apicultura gaúcha é responsável pela produção de 8 mil toneladas de mel por ano, fazendo do estado o segundo maior produtor do país, atrás apenas do Paraná. Minuto Rural. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo crescimento. E Banrisul, o grande banco do Sul. Você acompanha o programa nas nossas frequências tradicionais no AM 720, FM 101.3 e também no nosso site guaíba.com.br e nos aplicativos para o seu smartphone. Você também pode acompanhar o programa e também participar conosco através da live no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Participe conosco também no Twitter, @futebolguaíba, no meu Twitter pessoal, no @EuricoQuadros e também no WhatsApp 51993887532. A produção do Guaíba Esportes é do João Pedro Argemi, mesa de... Quem raciocina não se satisfaz com migalhas. Pense grande. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. E em qualquer lugar do mundo, guaíba.com.br. Guaíba Correio Rural. O agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades do setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, amigo guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é terça-feira, 7 de dezembro de 2021. E o nosso programa tem o oferecimento de Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. E novidade no Banrisul Digital. Refinancie seu consignado direto pelo aplicativo. O Guaíba Correio Rural tem José Carlos Roque na produção, Luciano Vargas na mesa de som, nas gravações Jorge Brum, Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. A coordenação de central é de Davis Rodrigues. Nos transmissores, Jaques Ávila. E a gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhardt. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E refinancie seu consignado no conforto da sua casa, com segurança e agilidade. Acesse o app Banrisul Digital e faça agora mesmo.